to them. That order, Sunday, stay at a bus. Sunday, stay at a bus. Sugar Quad, what's up, Santa Cobra, Super Via, and Uron for the Space Mobile. We see a part of the Space Mobile, Sunday, stay at a bus. Hey, we're going to show you a tour. Okay, what's your name? Yes. Se é autorizado o táxi até papai, pode para o cruzamento, pessoal 7. 0 à esquerda, Robson 44, mantendo o setor 510. Autorizado o pouso, pistola 0, ventando 40 graus, 049, ajuste o altímetro 90 na meia. 16 de pouso, modula 230. Tango Oscar, Golf Sierra, autorizado cruzamento pistola 7. Após Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo Salvador em 121 decimal 9. Manterá o eixo de decolagem até o nível de voo 050 após esquerda, saída Pouca, Giro Maracaju. Autorizado a decolagem pistola 0, vento 1, 10 graus, 04 nós, eixo ótimo, pistola 0 na meia. Dois, Circulado aos 26, chama o controle Salvador no 20-1980. Salvador, frequência 1, 20-80. Roda 20-80, torcida visual, então tem o local que eu vou ficar. Rotatória, muito água, família com a bosta mais dentro. Direto de água, família com a bosta mais dentro. Sobre a rodada, que tem como a livrar de estudos. O ar que eu gostei não precisa. Estilo autorizado alinhar e decolar da pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 9, a pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

autorizado ali, manter o sinal zero. Eu vou direto pro... Cultura também. Agora em que ainda é bom. de apoio, prossegue para pouso, Serra Luiz Catarina, correto? Gente, calma aí na final para o seu velho, que é a banda dela, viu, Trota Delta? Tem livre sequência. Agora com a aproximação de 8.30, a pessoa não é zero, chame a pessoa da Bia Ana, hoje por sinal da Bia Ana. 290, chegar 6250. 55 milhas para o Salvador, mas tem um ônibus de voo 2005. Eu tive contato com o centro de justiça 2545, 2845, para a informação de voo de alerta na nossa busca. Thank you. Contact à esquerda, reporte à área de pronto, capitão Alpes. Os 2171, decolagem autorizada, pista 90, vento 080 graus, 079, ajuste novel, nome. Autorizado a alinhar e manter o salvo. Decolado 14, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Bravo, contato radar decolado, informação 400, redação 1. Autorizado a linha.